Veja bem, nós estamos estudando alguns modelos mentais que são prejudiciais e que muitas vezes são a base dos problemas que enfrentamos em negócios, em relacionamentos. O primeiro modelo mental que precisamos eliminar da nossa mente, da nossa vida, é esse: o que é que vão pensar de mim? Eliminamos orgulho, vaidade, competição e nos firmamos naquilo que Deus pensa de nós. Então não nos preocupamos mais com o que é que as pessoas vão pensar de mim. Eu vou caminhar com as pessoas e eu vou caminhar segundo o padrão bíblico com estas pessoas e não terei que me preocupar sobre o que é que elas pensam de mim. Se estão pensando mal de mim ou não. Segundo o modelo mental, como é que eu vejo as pessoas? Eu preciso ver as pessoas à minha volta com amor, honrando uns aos outros. E vemos que agimos de forma contrária às pessoas por causa de inveja, e a inveja que corrói os ossos. Quando estamos caminhando debaixo desse segundo modelo mental prejudicial, nós sempre encontraremos uma característica em nós: rotinas defensivas. Sempre estaremos prontos a dar uma desculpa que tenta livrar a nossa pele. Primeiro, porque nós já vimos lá do primeiro modelo mental preocupados com o que é que as outras pessoas vão pensar de nós. Segundo, porque nós enxergamos as pessoas de uma forma desagradável, de uma forma negativa, de uma forma contrária. Nós sempre tendemos a rotinas defensivas. Desculpas e repasses de culpas. Isso porque nós não temos um referencial de vida. Se estamos sempre preocupados com o pensamento dos outros, se estamos sempre preocupados com o que a sociedade manda, o nosso referencial de vida fica frágil. E a Bíblia diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso referencial não são as pessoas à nossa volta, não é o procedimento da sociedade, não são os parâmetros de sucesso, de status da sociedade, que geralmente nos levam à inveja, à competição, à vaidade, ao orgulho, que nos fazem ir ao primeiro modelo mental, que sempre estamos pensando: será que os outros estão me aprovando? Será que eles estão pensando bem de mim? E também nos conduz ao segundo modelo mental, que estamos sempre pensando mal das pessoas à nossa volta. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 11, no versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O meu conselho a você é: não viva preocupado com o conceito das outras pessoas, com o padrão da sociedade. Não viva preocupado com os parâmetros, os signos de sucesso, de status. Baseie-se em Cristo. Eu quero ter minha mente, meu coração e os meus olhos voltados para o Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem é do Senhor, que fez os céus e a terra. Terceiro modelo mental prejudicial que precisamos nos livrar dele: vale quem produz e conquista bens. A sociedade é assim. O mundo dos negócios é assim. O mercado empresarial é assim. Só tem valor quem produz, quem conquista, quem tem bens, quem tem riquezas. A mídia trabalha desta forma. E a televisão, as revistas que apresentam os modelos aceitáveis pela sociedade sempre agregam a produção, os frutos, o sucesso. Se você não tem bens de consumo, se você não tem uma imagem pessoal muito bonita, se você não tem uma fama, então você não tem tanto valor. E o coração começa a ficar oprimido, sobrecarregado. O indivíduo começa a se ver obrigado a correr atrás destas coisas. E aí sim, ele mais ainda se preocupa com o que as pessoas estão pensando. E também passa a ter uma forma, uma visão diferenciada e uma visão muito opressa das pessoas que lhe cercam. A proteção da dor e as ameaças de uma possível frustração nos impedem de aprender com a palavra de Deus. Sempre estamos preocupados se vai dar errado. E se der errado, minha imagem vai ficar manchada. eu não vou conseguir ter, eu não vou conseguir o status, eu não vou conseguir. De novo, voltamos aos dois primeiros modelos mentais. Precisamos eliminar estes modelos do nosso padrão de vida. Eu não me preocupo com o conceito das outras pessoas a meu respeito. Eu não me preocupo com o que as pessoas estão pensando e falando de mim. Também não olho as pessoas que estão à minha volta de forma contrária. Eu vou ter a cada um que está ao meu redor com honras, pensando bem deles. E não vou viver na ciranda da sociedade, da mídia, do consumismo, que diz que eu tenho que produzir, que diz que eu tenho que ter bens para que eu tenha valor. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 9, capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quarto modelo mental que geralmente atua negativamente sobre a vida de muitas pessoas. Há uma vida secular muito interessante e há uma vida espiritual enfadonha. Este é um conceito, um paradigma, um arquétipo mental, um modelo mental que guia a vida de milhares de pessoas e guia de forma incorreta e guia rumo à morte. Deus não é coisa de gente velha. Ser devotado ao relacionamento com Deus não significa demonstrar fraqueza. Envolver Deus nos negócios não é coisa para um fracassado, não é coisa para alguém incompetente, porque Deus não se importa com o tamanho das nossas questões. Deus tem alegria e prazer em cuidar dos nossos mínimos detalhes. Muitas vezes a própria religião nos ensina isso, que Deus não se importa com as coisas pequenas, esse negócio de dinheiro não é com Deus, esse negócio da empresa não é com Deus, isso é da vida secular, isso é desse mundo. Não! Você não vai aceitar esse modelo mental para você. Você e eu estamos caminhando para vencermos alguns desses modelos mentais e alcançarmos e conquistarmos um padrão, uma dimensão, uma estatura mais madura como um líder de Deus no mundo dos negócios. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, nós lemos, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu e você podemos contar com Deus. Não há uma separação entre vida secular e vida espiritual. Deus quer, Deus deseja se envolver em todas as áreas da nossa vida. Nos Salmos, número 113, no versículo 7, o salmista declara, do pó ele levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. O versículo 8 diz, ele os faz assentar com os príncipes do seu povo. Deus é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Esse pensamento, esse modelo mental de que as vidas são separadas, vida secular, vida profissional e depois vida espiritual, é algo maligno que vem para perturbar e impedir que Deus realize aquilo que ele deseja nos negócios, na vida profissional de muitas pessoas. Quinto modelo mental que estamos declarando falidos na nossa vida. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Os relacionamentos de infância com os pais, com amigos, com família, geralmente deixam marcas na nossa história, na nossa mente, no nosso coração, na nossa memória, na nossa alma, que nos conduzem a pensar continuamente em situações mais diversas que não somos dignos, que não merecemos, que não podemos. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Não importa o que os colegas da escola, do bairro, os parentes, não importa o que nós buscamos de forma errada e nos frustramos, não importa nada. Deus tem algo para a minha vida, Deus tem algo para a sua vida, e você não vai aceitar um modelo mental que diz que você não pode, que você não consegue, que você não é digno, que isso não é para você, que você é pequeno. Não. Deus tem planos de bênçãos. No Salmos número 49, o salmista declara assim no primeiro versículo: ouvi isto, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temeria eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas? Por quê? O salmista declara: Deus é comigo. Deus é comigo. E eu declaro isso a você: Deus é com você. Um empresário, um líder, um profissional que talvez esteja enfrentando lutas, dificuldades, ou talvez esteja indo muito bem, mas sempre cercado de temores dos ambientes, das sociedades, da competição. Deus é contigo. Deus é contigo. Nunca pense isso: eu sou pequeno, eu não posso, eu não alcanço, eu não dou conta, eu não sou digno. Deus, Deus é a tua firmeza, Deus é a nossa base, Deus é a nossa segurança.